Okay, ground. Okay, good. So, good. Phone. Call me to enter. 8-4-1. Okay, roger. Clear to start toll and we'll advise you for entering 8-4-1. American 230. Está mantendo o deslocamento sudoeste, não interferirá com a proa de elétrica. Grato. Tráfego já superado em altitude, gol no 099. Muito grato pela informação no 099. Salvador, o voo 099, chama Centro Recife na frequência 128 decimal 8. 288, gol 9099, boa noite. O 2781 chama Centro Recife no 28.8. Chama Recife 288-2781. Boa noite. a bordo 3 horas de média, eu tô na minha terra de Campinas, na outra parte. POV e alternativa. É 184 POV e alterna Campinas. 05, vai dar taxa de direita via taxa Índia, Fernão, 0 Champoy, 1185, fazendo o chute no final da noite. Direita na Índia, pode ser 0295, não vai ter. Limão 705, está autorizado a decolar, dá 1-0, vento 1-60 graus, 0-5 nós. Autorizado a linha e decolar, dá 1-0, 705. Bona 705, decolado aos 36, chame o controle, 208. 208. Clear to gate 1-1. Clear to gate 1-1, American 230. Avança para 360 via saída da L. 360, saída da L. Controle de Salvador, boa noite, 7362, informação, eco. 3662, espero o nível voo 050 via chegada Mari. 050 via Mari, 3662. Bônus 705, chama centro Recife, 125, decimal 1. 25? Decimal 1. 1. Dois separa dois no pé e ajuste no 018, autorizado sinal LS, reporte estabilidade. Desce para 2018, vai reportar estabilizado, está 3662. Salvador, o Xanar 6310, vou marcar Eco, desce 750 na Mari. 6310, desça via para o nível 050, chegada Mari. Via 050, será que seria possível para o Dudu ou não? Rápido. É possível? Boa, e rápido, o Xanar 6310. E rápido, espero 150, obrigado. Salvador Ground, American 230 is in position at gate 1-1. You have a good evening. You too, sir.

passado, pode repetir? November 401 Fox Tango, confirme pista que decola e 4 de picote. Estamos no pátio 3, que precisa de pouso 1-0. November 401 Fox Tango, autorizado para a ilha do céu 410 via Operação 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5065. 410, Fox Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 20.8, 5065, 401 Fox Tango. November 401, Fox Tango, atendimento correto, o chão e pronto para acionamento. Pronto para acionamento. November 401, Fox Tango, livre acionamento, chão e pronto para ataque. 3662, no solo ao 54. Chame o solo, 211. 2-1-1-1-3662. Solo Salvador. Boa noite, 3662 e Bruno 1-0. 3662, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 3662. Autorizado, vamos parar. 50 com a torre, 1-1895, 6310. Obrigado. Boa noite, torre Rio Janeiro, 6310, final 1-0. Eu vou chamar 6310, aguarde autorização de pouso e o ajuste no 08. Foi, 08, aguardaram. Autorizado, via, pátio 3, pátio principal, taxiway Índia. Próximo ponto aqui, 0-0, chame torre. Frequência 1-1895, ajuste de altímetro no 018. Pátio 3, principal, Índia. Próximo ponto aqui, chame torre 2-1-1-0-1-8, 4-0-4. Gol 973. Gol 973, quanto copia, Leão? Sossegar. Frisado, Gol 973, Leão, 360, 890857. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle, 120, decimal 8, transponda 5072. Frisado, 360, confronto, 890857, decola do Leão, direita, El, Leda, Irumi, 208-5072, Gol 973. Gol 973, seja mais correto, chão pronto. 2043, pushback, treinamento. 2043, portão 7, autorizado, pushback, chame táxi. Vivo, pushback, treinamento, no gol 2043. Na 6310, no solo ao 02. Ah, Oliver, chame o solo, 1211. 211, ó. Ok, boa noite. O November 401 Fox Tango. Autorizado, alinhar e decolar, dá 1-0. O vento é 1-60 graus, 0-612 nós. 401 no Fox Tango, decolado aos 05. Chame o controle. 208. 208, grato. Boa noite. Boa noite. 2043 da Gol, 4 horas de autonomia, alterno Galeão, 171 a bordo. Eu cruzo a 1800. Número 401 no Fox Tango, contato radar, sou para 410 via saída Buca. Via saída Buca, só para o 410, 401 no Fox Tango. 2043. Via Taxi Índia, ponto de terra na Zero Chantoro, 1-1-1-1-1-1. Pode confirmar? Muito chato, pode confirmar? Ponto 043, taxa autorizado via Taxi Índia, ponto de terra na Zero, chame torre, 1-1-1-1-5. Agora de Índia, 2-9-5, gol 2043. Eu vou 2043, está autorizado a decolar, dá 1-0, vento é 1-7-0 graus, 0-5 nós. Desde decolagem, gol 2043. 2043, decolada aos 10, chame o controle Salvador 208. Salvador 208. O voo 2043, agora. Salvador 2043, da Gol. Voo 2043, contatada a decolagem, sub mantém a nível de voo 360, via saída da El. 360, da El, vamos voar, da El, Leda, direto. Nós os mensagens autorizados vão na proa de Leda. 2000, voa Leda, 2043. Salvador, voo 2093. Voo 1096, a sua identificação desse nível de voo 050 na proa de TAPES. Voo 050, proa de TAPES, 0096. November 401, Fox Tango, chame Recife em 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 45. 2685, 2545, 40 no Fox Tango. Voo 2043, autorizado voo na proa de Motiva. Motiva 2043. 6310, 01, para cópia. Puxa, 6310, para cópia. Tem outra para cópia, Beatriz. Puxa, 6310, para cópia, Recife, nível 350, via Operazolo 17, decola, pista no zero. Primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, controle, Salvador, 120, decimal 8, 0, Arizona, 5076. 5-1-0-3-3-9-5, voo 2-0-4-3. Controle 2-0-8-0, transponder 0-7-6. 1096, desça 2000 pés, ajustado 1099, livro das inscrições, autorizado o final do procedimento e ele é satisfeito a pista 10, mostra no curso localizador. 2019, livro das inscrições, autorizada final do S3 da 10, reporta no localizador 1096. Bom, 973. 973, autorizado, puxa, me pega. Camarei. Taxigol no 973-161-1325, Campinas. 973, autorizado táxi à direita via táxi da Índia, ponto de espera da pessoa 0, chame torre 118-195, ajuste ao time 309. Chame táxi, pode fazer 845, boa. Localizando algum, 096. Estou no 096, complete, nada de procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295, 096. Está pronto? Do 1973. Boa noite, está autorizado a decolagem da 10? O vento é 160 graus 05 nós, tráfego da companhia a 2 milhas do externo. Condições de decolagem imediata? Afirmativo, vai iniciar aqui, Gol 973. Fecha. Gol no 096. Gol no 096, boa noite, aguarde a pista livre. Aeronave da companhia ingressando agora para a decolagem da 10. O ajuste agora é 10-19. Aguarde a pista livre, 10-19, gol no 096. Autorizado Fortaleza, vídeo 370, peso 19, saída mão, transição Froti, controle 1208, transformada 5102. Eu desejo que o procedimento colar sempre o estivecimento. Certo.